boca me faz sentir no céu. Você é minha. Roberto Carlos, para iniciar aqui o programa Manhãs Românticas. Olá, muito bom dia. Nesta terça-feira, 24 de março de 2021. Na vossa companhia, o programa Manhãs Românticas. Hoje iniciamos aqui este programa com este grande romântico, este grande artista, Roberto Carlos. Ele fez anos ontem, sim, o 19 de abril. Ele nasceu o 19 de abril de 1941, 80 anos. Grande Roberto Carlos. Você é minha, meu doce pão de mel, minha doce boca. Me faz sentir no céu. Você é minha, meu doce pão de mel, minha doce boca. Me faz sentir no céu. Pão de mel, doce paixão, coisa louca. Doce sabor, quando me beija na boca. Barro de mel, doce paixão, coisa louca. Doce sabor, quando me beija na boca. Falo de mel, doce paixão, coisa louca. Grande Roberto Carlos, o rei da música romântica. Pois ele está muitas vezes presente aqui nos nossos programas da Rádio Arco-Íris, um dos artistas favoritos. Portanto, continuamos. Foi assim que iniciámos aqui o programa Manhãs Românticas, com esta grande voz de Roberto Carlos. Portanto, desejamos a todos vocês uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris, e isso até às 12 horas com a nossa música, mas não só, também o nosso poema habitual e o nosso convidado de hoje. Nosso convidado musical, bem entendido. Então continuamos com vozes românticas e ele chama-se José Alberto Reis. Eu digo que é o Júlio Iglesias português e ele tem um novo trabalho. Vamos ouvir-se. José Alberto Reis. É de noite e eu tenho de sair. Para isso preciso de coragem. Olho para trás e vejo minha amada dormindo na almofada. Eu sigo viagem, ligo o rádio para distrair um pouco. Toca música e desperta o coração. Penso nela e a saudade foi maluco. Fiz amor e soube há pouco. Ela é minha emoção. E lá vou eu na lutagem dessa estrada. E lá vou eu quase sempre à madrugada. E lá vou eu ao volante do destino, seguindo o meu caminho para um lugar distante. Chuva e vento, companheiros de viagem, arrefecem o meu triste coração. Nasce o dia, ilumina-se a paisagem, e o regresso é uma miragem que afaga a solidão. E lá vou eu, na rodagem dessa estrada. E lá vou eu, quase sempre à madrugada. E lá vou eu, ao volante do destino, seguindo o meu caminho para um lugar distante. E lá vou eu. Ai, para você então que está ao volante, para você boa viagem e um ótimo dia. E sei que são numerosos camionistas que passam aqui na autoestrada, que vêm de Portugal, que vão para vários países, Bélgica, sei lá, para a Alemanha, e passam aqui na zona de Orleans. Para eles, um grande abraço aqui de Orleans. A voz de Micael Carreira, aqui Não Me Esqueço de Ti, um dos seus primeiros grandes êxitos. De um Carreira passamos ao outro, agora vem o pai com o tema Sem Ti Não Sei Viver. Contactez le 02 38 43 48 00. Sim, a música na Rádio Arco-Íris, a vossa rádio única, onde pode ouvir música portuguesa em Orleans. De reparar, parar, pero não consigo deixar de pensar em tus labios pegada a los míos, em tu cuerpo sudado junto al mío. Agora não sei lo que decir, mirar el sofá y no puedo entender este vacío que vive aquí dentro. Pégate a mí de nuevo. Tú eres mi sofoco. Oh no. Sin ti me vuelvo loco. Y ahora dime, dime si estás mejor así. Ahora dime, dime si estás mejor sin mí. Oh, si el tiempo no paró y si nada cambió. Oh, oh, ay, pégate a mí de nuevo. Eres mi sofoco. Oh no. Sin ti me vuelvo loco. Ay, pégate a mí de nuevo. Y ahora dime, dime si estás mejor así. Ahora dime, dime si estás mejor sin mí. Si el tiempo no paró y si nada cambió. Oh, oh, ay. Y ahora dime. A voz de Nino Vaz, Pega-te a mim, Pega-te a mim. Vamos lá pegar a música portuguesa, sempre com um cheirinho de música brasileira. Eduardo Costa, Não Vivo Sem Você. Passo a noite acordado, pensando em você. Mesmo estando ao seu lado, você parece tão distante. Onde estão os seus carinhos? Seu amor não é como antes. Não vamos ficar parados, eu, você, vendo nosso amor morrer. A gente não faz nada. O nosso amor é lindo. Te amo e você me ama. Não deixe apagar a chama. A gente tem que se entender. O nosso amor é lindo. Te amo e você me ama. Não deixe apagar a chama. Sem você, ei, ei. mesma noite acordado. Pensando em você, mesmo estando ao seu lado, você parece tão distante. Onde estão os seus carinhos? Não é como antes. Não vamos ficar parados, eu e você, vendo nosso amor morrer. E a gente não faz nada. O nosso amor é lindo. Te amo e você me ama. Não deixe apagar a chama. A gente tem que se entender. O nosso amor é lindo. Te amo e você me ama. Não deixe apagar a chama. Não vivo sem você. Ei, ei. O nosso amor é lindo. Te amo e você me ama. Não deixe apagar a chama. A gente tem que se entender. O nosso amor é lindo. Te amo e você me ama. Não deixe apagar a chama. Não vivo sem você. Vocês gostam desta voz, a voz de Eduardo Costa, com o tema Eu Não Vivo Sem Você. Agora, um grande artista que é querido por todos os portugueses, pelo seu... sei lá, não há palavras. Kim Barreiros, Olha o Cheiro da Rosa. E não metam o nariz onde não são chamados. Ai, ai, ai, ai, olha o cheiro que a rosa dá. Ai, ai, ai, vem a janela da usar.

não entres em certas modas. Tens que gostar de mulheres. Ai, se tu queres. Ai, se tu queres. Não entres em certas modas. Tens que gostar de mulheres. Ai, se tu queres. Ai, se tu queres. Não entres em certas modas. Tens que gostar de mulheres. Ai, se tu queres. Ai, se tu queres. Não entres em certas modas. Tens que gostar de mulheres. E assim iniciamos aqui a segunda parte de Manhãs Românticas com o Ruizinho do Acordeão. Esta música bem alegre, música portuguesa, aqui no programa Manhãs Românticas. Filipe Cerqueira, e ele que vem aqui seguindo nas platinas da Rádio Arco-Íris com o tema Usa e Abusa. Vamos lá abusar da nossa música, música portuguesa. A música que nos faz vibrar. Vamos lá. E esta morena vive para me provocar, de cima a baixo come-me com o olhar. E ela é linda, gosta de se divertir, no bailarico está sempre a curtir. Pegou-me de surpresa, nem quis acreditar. Ela só quer a festa toda a noite sem parar. Foi no banco do carro, um beijo ela me deu. A coisa ficou quente e o amor aconteceu. Usa e abusa, faz de mim o que quiser. Ai, ai, morena, que loucura de mulher. Usa e abusa, ela é uma tentação. Ai, ai, ai, gostosa, mexe com o meu coração. Usa e abusa, faz de mim o que quiser. Ai, ai, morena, que loucura de mulher. Usa e abusa, ela é uma tentação. Ai, ai, ai, gostosa, mexe com o meu coração. Nem quis acreditar. Ela só quer a festa toda a noite sem parar. Foi no banco do carro, um beijo ela me deu. A coisa ficou quente e o amor aconteceu. Usa e abusa, faz de mim o que quiser. Ai, ai, morena, que loucura de mulher. Usa e abusa, ela é uma tentação. Ai, ai, ai, gostosa, mexe com o meu coração. Usa e abusa, faz de mim o que quiser. Ai, ai, morena, que loucura de mulher. Usa e abusa, ela é uma tentação. Ai, ai, ai, gostosa, mexe com o meu coração. Faz de mim o que quiser. Ai, ai, morena, que loucura de mulher. Usa e abusa, ela é uma tentação. Ai, ai, ai, gostosa, mexe com o meu coração. Usa e abusa, faz de mim o que quiser. Ai, ai, morena, que loucura de mulher. Usa e abusa, ela é uma tentação. Ai, ai, ai, gostosa, mexe com o meu coração. Nove horas e 43 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. É o programa Manhãs Românticas que lhe está fazendo companhia, e isso até às 12 horas. Então fique connosco, fique na companhia da Rádio Arco-Íris. Só aí pode ouvir a boa música portuguesa. Agora é o quarto da hora da música pimba. Vamos lá. Ruben Aguiar. Não, não é Ruben Aguiar. É... Seu maridinho pede um docinho e não me dá. É Walter Lopes. A dança do Pimba Pimba, é isso mesmo. Não vai procurar. Este é o segredo de um casal feliz. Comida caseira, mais que doce e meia. teu maridinho é de um sim que não lhe dás. Subalimentado é que homem casado nunca pode andar. Isto é o segredo de um casal feliz. Comida caseira, mais que doce e meia, e assim ninguém diz. Quem não come em casa anda a panear, vai comer lá fora. E quem não petisca sempre que precisa, vai comer lá fora. Já minha avó dizia, barriga vazia, o que vê de fora. São palavras sábias, quem não come em casa vai comer lá fora. Porque hoje eu sou Ai, espero que você também esteja super apaixonada com a nossa música. Cláudia Isabel é ela que nos está fazendo companhia. Eu quero ser chamada super apaixonada, porque hoje sou tão feliz no amor. Eu quero ser chamada super apaixonada, porque hoje sou tão feliz no amor. Eu quero ser chamada super apaixonada, porque hoje estou é assim mesmo, você também está super apaixonada pela nossa música. Espero que sim, que seja só pela música, porque senão vai dar molho. É isso mesmo, é o artista que nos vai interpretar, Jorge e Lázaro. Nestas noites de verão, naquele largo da igreja, os dois bem agarradinhos, sem fazermos mal nenhum, e não há quem não nos veja. Até que chegou um padre bem perto de nós e nos deu um aviso. Vem aí o pai dela, afasta-se só um pouquinho, que já não corres perigo. Quando o pai dela chegar, eu vou ter de me afastar para não dar molho. E sem fazer mal nenhum, afastei-me do bumbum para não dar molho. E quando ele chegou, a gente se abaixou para não dar molho. E para o teu pai não culpar, tivemos de afastar para não dar molho. Noites de verão, naquele largo da igreja, os dois bem agarradinhos, sem fazermos mal nenhum, e não há quem não nos veja. Até que chegou um padre bem perto de nós e nos deu um aviso. Vem aí o pai dela, afasta só um pouquinho e já não corres perigo. Quando o pai dela chegar, eu vou ter de me afastar para não dar molho. E sem fazer mal nenhum, afastei-me do bumbum para não dar molho. E quando ele chegou, a gente se afastou para não dar molho. E para o teu pai não te faz, quisemos me afastar para não dar molho. Eu vou ter de me afastar para não dar molho. E sem fazer mal nenhum, afastei-me do bumbum para não dar molho. E quando ele chegou, a gente se afastou para não dar molho. E para o teu pai não te par, tivemos de afastar para não dar molho. E para o teu pai não te par, tivemos de afastar. Ai, não afaste não, não vai dar molho nada. Vamos então continuar no baile e Romaria Carlos Manuel. Vai gostar, vai a minha gente e poder passar. meu povo e as romarias. Vê como esta gente vive os seus dias. Vais adorar a terra bem doce e cantinho. Vê como recebem com muito carinho. Vou passo ao baile lá na minha aldeia. Quando chega agosto é sempre a casa cheia. Vou levar-te ao baile, sei que vais gostar. Vais ver minha gente e poder dançar. Vou levar-te ao baile lá na minha aldeia. Quando chega agosto é sempre casa cheia. Vou levar-te ao baile, sei que vais gostar. Vais ver minha gente e poder dançar. Vais adorar a festa e as nossas tradições. O baile romaria que alegra os corações. Vais adorar a serra e aquela paisagem. Vê Nossa Senhora da Boa Viagem. Vou levar-te ao baile lá na minha aldeia. Quando chega agosto é sempre a casa cheia. Vou levar-te ao baile, sei que vais gostar. Vais ver minha gente e poder dançar. Vou levar-te ao baile lá na minha aldeia. Quando chega agosto é sempre casa cheia. Vou levar-te ao baile, sei que vais gostar. Vais ver minha gente e poder dançar. Agosto é sempre casa cheia. Vou levar-te ao baile, sei que vais gostar. Vais ver minha gente e poder dançar. Ai, é sempre casa cheia com Carlos Manuel. Vou levar-te ao baile aqui em primeira mão. Continuamos com Mari Costa. Lá vou eu. Yeah. este meu chapéu. Entre certezas e dúvidas, vou de véu em dé. Não tenho nada ao mesmo tempo, sou rico demais. Modesta parte eu me sinto, vou morrer em paz. Em cima da terra, debaixo do céu, a saborear o amar e o mel. Sem pressa nenhuma, sigo passo a passo. E lá vou eu, como se eu fosse o dono do universo, a cantarolar em prosas e versos, a aguardar a hora de cair em teus braços. Estas músicas já dá mesmo vontade das festas, dos bailes, rumarias, etc, etc, não é? Então vamos lá pôr as mãos no ar e, por que não, dançar ao som de Chave de Ouro com o novo tema. Vamos lá. Vamos cantar esta música que todos gostam de ouvir. Vamos sentir este som que põe o coração a bater. É o ritmo do amor que nos dá tanto amor. Vamos sentir este som e balançar no ritmo do amor que nos dá tanto amor. Põe as mãos, mãos, mãos no ar, o corpo a balançar no ritmo do amor. Sempre a subir a caminho da estrela. Esta música que todos gostam de ouvir. Vamos sentir este saco com o coração a bater. É o ritmo do amor que nos dá tanto amor. Vamos sentir este som e pôr os braços no ar. E agora todos comigo vamos todos balançar no ritmo do amor que nos dá tanto amor. Mãos, mãos no ar, o corpo a balançar no ritmo do amor. Sempre a subir a caminho da estrela. Então foi o grupo, o conjunto, como vocês quiserem, que nos interpretou aqui este tema, foi Chave de Ouro. Agora vem o grupo DNA. Ai, Morena, vamos lá, Morena, Morenita. Apertou a saudade, mulher da minha cidade, morena linda. Encontrar-te não consigo, foste embora de castigo para a minha vida. Quando olho o teu retrato, fecho a porta do meu quarto e sonho contigo. Nos beijamos, nos amamos e quando acordo de novo te ligo. Alô, morena, alô, morena, estou perdido à espera de te encontrar. Alô, morena, alô, morena, quantas saudades eu tenho de te abraçar. Alô, morena, alô, morena, deixa de novo eu ouvir a tua voz. Eu não desisto de estar contigo. Alô, morena, fala comigo. Passando, só de ti me vou lembrando, morena linda. E como eu não te vejo, vai crescendo o meu desejo de ti mais ainda. Quando olho o teu retrato, fecho a porta do meu quarto e sonho contigo. Nos beijamos, nos amamos e quando acordo

Eu sou português, tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Eu sou português, tenho vaidade nas minhas origens, minha terra natal. Eu sou português, tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Eu sou português, tenho vaidade nas minhas origens, minha terra natal. Tanto de ti, quero ter-te para mim, já não posso negar. És meu mar, és meu céu, és um anjo de Deus para me iluminar. Preciso deste amor para viver. Por ti, Lorenzo, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, o melhor da música portuguesa. Para vos fazer companhia, isso até às 12 horas. Fique conosco. Do Lorenzo, vamos para o Zezito. Zezito, um imigrante que está no Luxemburgo. Dale, dale, forte! Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, fuerte. A festa já começou, anda comigo dançar. Dá um passo para a frente, mete as mãos no ar. Meia volta para a esquerda, dá um passinho para trás. Dá-lhe fuerte esta noite, vem bailar. Dá-lhe fuerte, Colômbia ou Brasil, Puerto Rico, Espanha e Portugal. Dá-lhe fuerte, Angola e Moçambique. Dá-lhe fuerte, dá-lhe fuerte. Quiero parar. volta para a esquerda, dá um passinho para trás, dá-lhe forte esta noite, vem bailar. Dá-lhe forte, Colômbia ou Brasil, Puerto Rico, Espanha e Portugal. Dá-lhe forte, Angola e Moçambique. Dá-lhe forte, dá-lhe forte. Ai, a magia do sol de verão, hein? O sol brilha lá fora, temperaturas agradáveis aqui na zona de Orleans. Dá-lhe forte, nós também estamos a dar forte hoje, ritmo quente, hein? Aqui não é habitual este ritmo aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris à terça-feira, hoje é ritmo diferente. E agora vem aí quem? Noia, com Lucas Júnior do grupo Santa Maria, e ele, este duo fez este tema, Tento, para te dar. Cosita que es amor. ritmo quente aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris e espero que seja do vosso agrado. Vamos continuar com a boa música, com a boa disposição e vamos ter quem aqui? Cláudia Caramelo. Vamos lá então ouvir esta artista, se ela quiser vir. Ela parece que sim, quer vir. Madai, aqui com Cláudia Caramelo, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Agora vem aí Miguel Azevedo. Faz comigo, vamos lá. Miguel Azevedo. Lá vai. Olé, olá. Já não para a procura. cheiro não tem. Olé, olé. Levar as nossas amigas, trocar palavras bandidas, do passado lá vai. Olé, olé. Já não para a procura, começa a nossa loucura, brindamos uma atração. Começar a mesma batida e a cabeça perdida, eu canto esta canção. Nem caso feito, nem compromisso, mas é senhor e vou fazer nada contigo. Nem caso feito, nem compromisso, mas é senhor e vou fazer nada contigo. Nem caso feito, nem compromisso, mas é senhor e vou fazer nada contigo. Nem caso feito, nem compromisso, mas é senhor e vou fazer nada contigo. Miguel Azevedo, o nome a não esquecer, ele está a fazer bastante êxito, não só com esta música, mas como a rainha do TikTok, Faz Comigo, que é que estamos a ouvir, Zuka Zuka, etc, etc. Ele tem músicas bem alegres neste seu último trabalho. Agora vêm aí os Nânamos, eles vão nos interpretar Faz Com Ela. O Azevedo, o Miguel Azevedo dizia Faz Comigo, e os Nânamos disse Faz Com Ela. É donzela, vou fazer arra com ela. Ai uê, lelele, estou aqui, gosto dela. É donzela, vou fazer arra com ela. Ah, Ai, sempre com bastante ritmos nénamos aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Quem nos habituou sempre tão bem com ritmo quente foi Emmanuel com este ritmo do amor, que durou. Sabes quem chegou? Caliente para si que está aí desse lado. Levar a boa disposição. Vamos lá. We'll be right back.

ocasión. No quisiera vivir una ilusión. Eso me está matando hasta tener la solución. Es que la conocí bailando la mala. Bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando la mala. La mala. Oh. Es que la conocí bailando la mala. Bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando la mala. La mala. Bailamos hasta la madrugada. Es que la conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada. Lambada. No, no, no, no, no. De fada e um carpinteiro sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. E cadê o benzinho? Você me amaria e com todo carinho comigo casaria. De fadas e um carpinteiro sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Diga meu beijinho, e se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Aqui, este carpinteiro é o título desta música. Certamente algum artista português vai fazer uma reprise desta música. Saia de Roda é o grupo que vai cantar. Tapão na... Baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor. Tu não me sai da mente, não. Brota aqui no meu barraco pra gente fazer a dor. Tô sentando gostoso com olha bandido, dizendo não para, não para. Tô gemendo com olha manhoso, pedindo pra mim dar tapa na tua cara. Eu tô com saudade de te deixar louca de beijo. Chão de cabelo, é papo na raba. fazer amor. Tô sentando gostoso com olha bandido, dizendo não para, não para. Tô gemendo com olha banhoso, pedindo pra mim dar tapa na tua cara. Eu tô com saudade de ti, deixa louca de perder sua boca, chamar. Para mim, bebê Zé Vaqueiro, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, estamos viajando. Apaixonadinho, só casa, cinema, sorvete, sushi, açaí, e você nem aí. Pisei o coração, piseiro, só pisou em mim. E da cara chegou do nada, falou na minha cara, o amor acabou. Deixou seu bebê na calçada, largado as garrafas, ó como é que eu tô. Seu bebê tá bebo, amor. Seu bebê tá bebo, amor. Seu bebê tá bebo, amor. Bebendo, beijando, tocando terror. Seu bebê tá bebo, amor. Seu bebê tá bebo, amor. Seu bebê tá bebo, amor. Bebendo, beijando, tocando terror. Chora, piseira, bebê. Vai tocar então os paredões do Brasil. Chove, irmão. Apaixonadinho, só casa, cinema, sorvete, sushi, açaí. E você? você nem aí. Fiz meu coração de piseiro, só pisou em mim. Liga que ela chegou do nada, falou na minha cara, o amor acabou. Deixou seu bebê na calçada, largado as garrafas, ó como é que eu tô. Seu bebê tá bem, amor. Seu bebê tá bem, amor. Seu bebê tá bem, amor. Tá bebendo, beijando, tocando terror. Seu bebê tá bem, amor. Seu bebê tá bem, amor. Seu bebê tá bem, amor. Tá bebendo, beijando, tocando terror. Respeita firma. Chega Zé Vaqueiro, piseiro acolheu de mão na Ariquilá. É o piseiro, Ariquilá, Zé Vaqueiro. Balança, sim, balança, balança. Vai subir poeira. Forró pra ser boa, tem que ser do interior. A volta vai chamando e a poeira levantou. A vida tudo doida, tudo querendo dançar. O paredão tocando e nós voltando pra adorar. Valmir, passa pra cantar comigo essa moda. Bom demais! Vazia, ela reclama noite e dia, falta de você aqui. Eu não consigo entender por que você foi embora. Se é

posso viver sem o seu olhar. Meu coração tá no meu. Marcos Plaza ao vivo. Nosso amor tá bagunçado. Essa vai pra você que tá desse jeito. Não encontro amor lá em casa. O jeito é buscar na rua. Nosso amor tá bagunçado e a culpa é toda sua. Vou rodar de bar em bar. Eu vou sair na madrugada procurar um novo amor. Esquecer a paixão errada. Vou viver a minha vida e esquecer o que passou. Só não quero é voltar, conviver com esse amor. Vou viver a minha vida e esquecer o que passou. Só não quero é voltar, conviver com esse amor. Tá bagunçado e sem gerência. O jeito é buscar a rua. Nosso amor tá bagunçado e a culpa é toda sua. Vou rodar de bar em bar. Eu vou sair na madrugada procurar um novo amor. Esquecer a paixão errada. Vou viver a minha vida e esquecer o que passou. Só não quero é voltar, conviver com esse amor. Vou viver a minha vida e esquecer o que passou. Só não quero é voltar, conviver com esse amor. Tá bagunçado e a culpa é minha e sua. Ah, estaríamos horas e horas a ouvir esta música de baile. Que recordações destas músicas de bailes. Vocês gostam? Porque foram numerosas pessoas que ligaram a dizer que gostavam desta música assim. Mas agora temos que ir à nossa poesia de hoje. Sim, vamos à poesia. Ela vem aí e vai ser uma poesia de António Machado Ruiz. Tudo passa e tudo fica, porém o nosso é passar. Tudo passa e tudo fica, porém o nosso é passar. Passar fazendo caminhos, caminhos sobre o mar. Nunca persegui a glória, nem deixar na memória dos homens minha canção. Eu amo os mundos sutis, leves e gentis, como bolhas de sabão. Gosto de vê-los pintar-se de sol escarlate, voar debaixo do céu azul, tremer subitamente e quebrar-se. Nunca persegui a glória. Caminhante, são tuas pegadas o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, faz caminho ao andar. Ao andar faz caminho, e ao voltar a vista atrás, vê-se a senda que nunca se voltará a pisar. Caminhante, não há caminho, simplesmente marcas no mar. Faz algum tempo neste lugar, onde hoje os bosques se vestem de espinhos, se ouviu a voz de um poeta gritar: caminhante, não há caminho, faz caminho ao andar. Golpe a golpe, verso a verso. Morreu o poeta longe do lar, cobro-lhe o pó de um país vizinho. Ao afastar-se vieram-lhe chorar: caminhante, não há caminho, faz caminho ao andar. Golpe a golpe, verso a verso. Quando o pintacilgo não pode cantar, quando o poeta é um peregrino, quando de nada nos serve rezar, caminhante, não há caminho, faz caminho ao andar. Golpe a golpe, verso a verso. Então foi o poema Caminho, não há caminho. E nós temos que encontrar o nosso caminho. Agora o nosso caminho é José Cid, é ele o nosso convidado de hoje, com os seus êxitos. Vamos lá, José Cid. Então fique connosco até às 12 horas. Naquele tempo, tu vinhas de noite à procura de amor, e eu, fumando um cigarro, esperava por ti. Quando chegavas, abrias a porta sem me avisar. Lá noite fora, ficavas abraçada a mim. Todos os anos eu volto em agosto ao mesmo lugar. Já uma era cobriu as paredes do quarto. Dava 10 anos de vida por te ver voltar. Posso estar farto de tudo, mas nunca me afasto da cabana, junto à praia. Entre as dunas e os José Cid, um grande compositor e intérprete, grande músico da música portuguesa, este grande José Cid. Ontem, hoje e amanhã, ele será sempre um grande artista que ficará na memória de todos nós. E um fato à maruja feito de cetim. Fazia as minhas contas de multiplicar, e no fim das contas íamos brincar. Às casinhas, aos cowboys, aos polícias e ladrões, já eu te amava sem saber. Ontem, hoje e amanhã. Mas eu fico acordado vendo-te dormir. Chego tarde e cansado do trabalho da cidade. Esperas-me a sorrir e vais-te abraçar a mim com tal calor. Fazes-me esquecer o dia que passou. No andar há qualquer lá por lá. Tem hoje e amanhã e sempre conosco, José Cid. Ciganas, saltimbancos sem eira nem beira, visitaram a estrada real e passaram de noite a fronteira. E veio a gente da gleba, mas a gente que vivia do mar. Dia em que os reis fez anos, houve arraial e foguetes no ar. Vindo, correu a farta e a fanfarra não parou de tocar. Como saiu a rua com a alegria que costumava ter. Se o rei faz anos, que venha à praça para nos conhecer. Mas nesse reino distante, quem tinha um olho era rei. Lá foi rei morto, rei posto. Thank you. e a festa continuou, já que ninguém tinha nada a perder. Só ficou um trovador pra contar o que acabava de ver. No dia em que os reis fez anos, houve arraial e foguetes no ar. Ai, vamos lá então deitar os foguetes. José Cid, ele, um grande artista da música portuguesa. Uma mansarda. Que brincava num baloiço e ao piano. Tinha as tranças pretas e caçava as borboletas, como quem corria atrás de uma ilusão. Há muito, muito tempo. Era eu outra criança que te amava eternamente sem saber. Vinha-nos da escola e oferecia-te uma flor, o que punhas no cabelo a sorrir. Uma rua da cidade onde moravas. Ficámos parados e olhámonos sorrindo, como quem se vê ao espelho pela manhã. Dei-te o meu telefone, convidei-te para jantar, adoraste ver a minha coleção. Pelo tempo fora continuamos unidos e cantamos tantas vezes a canção. Talvez eu já não exista para te ver. Ficas à lareira a fazer a tua renda, mas que importa se recordar é viver. Ah, é aqui tão bem estamos a recordar, e recordar é viver. Vamos lá, mansarda. Mudou para a cor de ouro. as portadas fizeram lembrar-me o passado. Saia, trouxa de venda, nasceu na raiva. este mar que te envolve a cintura é o mar de ternura que tenho para te dar. Este céu de gaivotas voando para longe, tão longe que te podem encontrar. Estas dunas entre algas e espuma, a cama do nosso amor. E acende a vontade de nele me naufragar. Este céu é uma nuvem escura onde não há... Então, para dar o ponto final aqui do programa Manhãs Românticas, foi com José Cida, relembrando velhos êxitos de José Cida. Eu espero que tenham passado um agradável momento na companhia da Rádio Arco-Íris e de Manhãs Românticas. Na Rádio Arco-Íris podem ouvir todas as manhãs a música portuguesa. À segunda-feira, o Jean-Pierre com Vermatin. À terça, Manhãs Românticas. À quarta-feira, o Vítor com Portugal em Festa. À quinta-feira, Algemir com Vozes de Portugal. E à sexta-feira, Lourenço, Fim de Semana à Porta. E depois ao sábado, a partir das 9 horas às 12, toda a semana a partir é das 9 às 12 de manhã. Também ao sábado, então, das 9 às 12, a Cristina com Portugal no Coração. E domingo das 8 às 10, Cantar do Galo, das 10h30 às 12h30, o telefone toca. Também à quarta-feira temos a Música da Glória com a Glória, das 14 às 16. No sábado, também, a partir das 12 horas, temos a Sílvia com Pausa Musical. À sexta-feira, das 16 às 18h30, temos o Manu com o programa Descoberta. E um novo programa na vossa rádio, brevemente. Pensou que a partir de sábado, se não me engano, janela aberta, e com este sol lá fora até dá mesmo vontade de abrir a janela para ouvir música portuguesa. Então sábado, a partir das 14h30 às 16h30, janela aberta com Carla Gamboa, uma nova animadora aqui da Rádio Arco-Íris, e desejamos-lhe então desde já bem-vindas à nossa rádio, à Rádio de Orleans, Rádio Arco-Íris, bem entendido. Continuamos com José Cida. E é com esta música que eu me despeço de todos vocês. Marcamos encontro então para a semana próxima. Até lá, muita alegria, muita saúde, muita paz, muito amor e tudo o que há de bom para você. Onde vais, portuguesa bonita? Volta atrás a escutar a canção. E essa capa com fitas de prata é pelo alegre e mata o meu coração. E o sorriso com que